78, correção, 1889, livre decolagem, vento 040 graus, 5 nós. Iniciando, no 889. Uno 07422 para o pushback e acionamento. Está autorizado, chame táxi. Táxi a porta. Netuno 00, contato ao radar estabelecido na posição coral. Venha para de mar para interceptar a chegada a mar e reporte ideal de descida. Tenha a mar, Netuno 00. Da Colos 4-2, controle 120, decima 8. 20, decima 8, agora 889. Solo, tá 3178, desculpe, senhor. Minha falta de atenção, passei daquilo aqui, mas pode prosseguir agora. Não tem condição de entrar naquilo, é isso? Afirmativo, a gente passou sem querer aqui, senhor. Peço perdão por isso. Ok, tudo bem. Então vai taxiar até aí, próximo da Juliette. Seu portão é o 9, ok? Deixa eu checar aqui. Chame na Juliette para as instruções. Afirmativo, muito grato, senhor. Desde já não aceite nossas desculpas aí. Eu em falta de atenção. Ok, tudo bem. Boa noite, 89. Gol 9037, assina identificação, autorizado chegada a Mari, desça e mantenha o nível 050, da presente voo IPAP. Gol 9037, assina o nível 050, confirma a voo IPAP, pessoal. 3178. Sexto 3178, aguarde proximamente da Juliette, mantém a posição. Gente, moderação, 3178. 305? Recife, 2545, alternada no 2085, tá 3305. 2545, 2085, tá 3305. 03. Liga o táxi via pátio, vai seguir a nave da Gol, que está na faixa central. E chama no ponto de espera pronto, como número 2. Segue a frente o táxi, como número 2, total, 9908. O Gol 9037 é autorizado voar IPAP. Autorizado voar IPAP, Gol 9037. Sim, já vai de 4 minutos. Então eu vou no 074 para o táxi 122 a bordo, 3 horas e 50 alternando o galeão. Liga o táxi em frente à direita, ponto de espera da 10, chama para decolar. Voltará pronto para decolar, ponto de espera da 10, 074, gol. Então 3178, observe o 727 da total que está deixando a entrada do pátio 3, ingresso esquerda, esquerda, pátio 3, portão 9. Gente, está avisando com o portão 9 esquerda, vamos ingressar esquerda, após esquerda para o pátio 3, portão 9, então 3178, muito obrigado pela colaboração e desculpe mais uma vez. Ok, gente. Quando pronto, está autorizado ingresso e decolagem, vento 040 graus, 5 nós. Autorizado, decolagem, quando pronto. 4200, Alto, Copa. Autorizado, confirme, nível 3620 na apenas 16, na cola da 10, curva à direita, saída da El, Leda e depois Rua Bridge. Aciona 5127, o controle 120.8. 3600, aciona identificação, autorizado chegar na mar e desse mantém o nível 060. Correto, chame para o acionamento. Gracela 10, gol 1074. Deixa, autorizado, alinhado e decolar. Autorizado, alinhado e decolar no 074. Autorizado, né, Matheus, total? Nada? Confirme a indicada do metrô 00? Confirme? Então, 3600, voe e papo. Decolas 48, controle 1208. 208, boa. Controle, voo 1074, boa noite. Voo 1074, contato radar, fila para 360, sai da árvore. 360, sai da árvore, no 074, voo. Azul 4209 para o seu estacionamento. Dará apoio 43. Na 3 está autorizado, chama para o táxi. Autorizado, chama para o táxi 4209. Total de decolar, vento 040 graus, 3 mais. Número 037. Escuta, Fonseca. Vendo a proa 060 para interceptar o localizador, aguardando para prosseguir na descida. 1889, chame Recife, 1251, alternada no 3325, bom voo. 251, até o 3325, 1889, uma boa noite. Boa. Boa, 9 9037 mantém pro 060. Gente, voo 9037. Voo 1074, voo Elefa. Elefa, 1074. Voo 9037, desça para 2 mil pés, ajuste no 012. Para 2 mil pés, ajustado no 012. Voo 9037. Retorno 00, desça para 3 mil pés, ajuste no 012. Salvador, boa noite, total 9608. Contato radar, atua para 320, perfil Arbor. 320, Arbor, poderia voar Elefa? Mantém o perfil, total 9908. Mantendo, total. Gol 1074, confirma razão de subida. R$2.200. Tem quanto de aumentar a razão? Firmo. Mantém de Elefa 360, gol 1074. Por hoje Elefa, mantendo a razão 1074, 360. Então 3600, desça para 050. 050, 3600. Papa Tango Serra até o Papá. Gente, Serra até o Papá, chame Recife 1245, alternado no 2085. Então, 3600, desça para 4 mil pés, ajuste na 012. 4 mil pés com 1012, 3600. Mantenha Netuno 00, aguardando o último vetor para interceptar o localizador. 209 com 102, 12, Teatro da Galeão. Autorizado, chame no ponto de espera, pronto para decolagem. Obrigado, chamará no ponto de espera, 4209. Salvador, Oceano 6224, gate 1 para pushback, acelerando. Que observe a passagem do azul, após o azul, está autorizado, chame táxi. Após a passagem do azul, está autorizado, pushback, o Oceano 6224. Você é Netuno 00, direita para o 060. Sem restrição, desça para 2 mil pés. 2.000 pés, 3.000. Voo 1074, chame Recife, 1260, alternado no 288. 260, 288, boa noite. Voo motorizador, voo 9037. Complete final, torre 186, bom pouso. 186, grato. 3600, livre LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, 3600. Netuno 00, reassuma, voe Duna. Torre Salvador, boa noite, voo 9037. 9037, continua a aproximação, vai autorização de pouso. Guardando, voo 9037. 037, livre o pouso, pista 190, vento 040 graus, 4 nós. Autorizado o pouso, voo 9037. 4209, está no ponto de espera, pronto. Ciente, mantém a posição. Ainda mantém a 3000 base para prosseguir na descida. Então 3600 completo direita para o 075, desta para o intercepta, reporte estável. Ok, na proa 075, intercepta, contra a estável, 6224 para o táxi, está com o POB de 101, 2 horas, alterando Salvador. Livre táxi, até o ponto de espera, chega o ponto de colar. Ok, livre táxi, até o ponto de espera, vai estar 6224. Com a 209 ali, mantém-se pelo ponto de colar, já siga a pista para liberar, né? Com a 209 ali, mantém na 10, aguardando liberação, 4209. Turno 000, completo esquerda para o 090. Então está a uma milha do curso localizador, direito. Esquerda 090. 037, solo 59, direita, táxi na minha escuta via Alfa e chame antes da Juliette. Direita, Alfa, antes. Chame antes da Juliette. Né, olhando, né. 209 livre de decolagem, o vento 070 graus, 1200 mais. Autorizado decolagem, 2209, na 10. Salvador, boa noite, está 3600, estabilizado no NS, passando em cena. Continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando. A 9908, chame Recife, 1260, alterna 1288. 260-288, total 908. Alisador, né, pô? 040 graus, 5 nós. Os autorizados, são 3600. 4209, decola 01, controle 120, decimal 8. 08, 4209, obrigado. controle de Salvador 4209, decola na Azael, 1200 pés. Azul 4209, contato radar, suba para o 360, após 2000 pés, Leda, após Leda, Bridge. Após 2000, Leda, após Bridge 4209. Autorizado ali, decola depois do tempo. Ok, tô ciente, vamos lá, aguarde o que tô com a aeronave já na sequência aí. Netuno 00, passou assim, o tempo achado travado. Sente o Netuno 00, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Então, 3600, solo aos 03, nível direita, táxi Alfa e chame antes da Juliette, mantendo a minha escuta. Ok, nossa escuta livre na Alfa, antes da Juliette. 3600. Antes da Juliette, 937. 9037, autorizado esquerda, portão 5. Esquerda, portão 5, 9037. Netuno 00, livre pouso, vento 040 graus, 3 nós. Livre pouso, Netuno 00. Juliette, 3600. 3600 autorizado, portão 9, esquerda, portão 9. Esquerda para o 09, 3600. 6224, ali é Matheus, 0. Ali mantém 6224. Netuno 00, solo 06, autorizado táxi à esquerda, pátio militar, vai estacionar a frequência livre. Mirador 24, quando pronto, livre decolagem, vento 040 graus, 3 nós. Tranquilo, 2-4. É 224, decola 08, controle 208. 208, uma boa. Controle Salvador, boa noite, Oceanair 6224, na PUCA, na sua esposa. Oceanair 6224, contato radar, sua parou 190, saída PUCA. 190, PUCA, 6224.